skummer a lot of good skummer a lot of good skummer a lot of good skumba. Fizeram pouco e tendo deixado todo quebrado, desfigurado, irreconhecível até pra mãe. Mãe, olha só que legal, carro que eu ganhei no Natal. Tu que me deu, disse cuidado pra que não arranhe. Menino doido, tu quebrou até os pisos. Tem noção do prejuízo, acho que o teu pé vai te matar. Usa o dedo esperando o carro do ano, o modelo italiano que acabaram de inventar. Carrão da porra, tu pisava, ele voava, tu freava, ele ancorava. Deu lá dentro a me debater. Tu bate, bate com a cabeça no volante, foi pelo vidro da frente, a raiva preta eu não pude conter. O sangue quente cortei a testa, quebrei os dentes, toda aquela gente mexe no game, ninguém me ajuda. Quem se mexia é o pior que isso, é que rio. Teto preto, beco, fecha os ovos e vamos morar no ponto dó. Eu quero ver o oco. Só na mãozada eu detestei, mas detestei matar. Eu quero ver o oco. Sem controle, tocando fora, é hora de dançar. Começou cedo, depois que eu tranquei o cedo na porta de um opalão. Meu pai de dentro se ria, que se mídia achando o filho. Festeja a venadia de Cosme e Damião. Depois do dedo foi o braço, a perna, as costas, tudo vida bate a porta. Pois muitos vão me testemunhar. Tanta fratura que deixa a doutora louca, é pino até no céu do amor.